nós mas nossa raça procria. O alma negra jamais roubará minha alma. Pirata invade a cidade e ninguém se salva. Nem Jack Sparrow navega com sua calma, porque minha arma te saudando uma salva. Tiros não me alcançam, tiros que te alcançam, balas que vão no alvo enquanto os piratas avançam. Corra pra sobreviver, que a maré vai te encontrar você. Viver, viver. Falou demais, caiu do ombro. Navio catraca, ataque contra, ataca mil assombros. Ancorando os inimigos na selva de escombros. Mapeando território, salteia tesouro. Tripulação faminta, mansão retoma o leme. Atropela os barca-vela, pirata com olho teme. Refiram minha invasão, cuja bússola aponta a sorte. Pro resgate de vida, no fundo do baú da morte. Hastie a bandeira que o baú nós vai buscar. Pirata sujo, mão de gancho, nunca se perde no mar. Bússola quebrada, se orienta com olhar. Não se ilude com a sereia que o ouro só quer pegar. É pirata de Komodo, rasteira, perna de pau. Navegando entre o lodo, vai pra prancha, passou mal. Avante aos sete mares, é sim o lobo do mar. Quando ancora lá no cais, traz vinho pra nós brindar. Cabeça milhão, fungando como um dragão, ampliando minha visão. Pros bicos se atacar, fico avante no mundão. Corre, corre com a função, boca do lixo, produção. Nós vamos dominar, pirata invade a terra, mansão. Begos, vielas, a voz aqui prolifera. Então o desesperador, sente o vapor da muvuca. Os meninos ali se assusta, até a sombra recua. É o terror. O alma negra jamais roubará minha alma. Pirata invade a cidade e ninguém se salva. Nem Jack Sparrow navega com sua calma, porque minha arma te saudando uma salva. Tiros não me alcançam, tiros que te alcançam, balas que vão no alvo enquanto os piratas avançam. Corra pra sobreviver, que a maré vai te encontrar você. Viver, viver. No oceano de maldades e de mágoas, frias são as águas. Afoga marinheiro, não pirata. Nosso mar é a quebrada norte-sul. Leste-oeste. Navio agora é carro e bússola é GPS. O tubarão estoura os dentes no meu braço. Pirata bravo, feito de carne, osso e aço. Sem luneta, boa visão, à vista terra. Quem um dia atirou, hoje em dia se desespera. Metrópole, preparada pro ataque dos piratas. Vai correr, cozinha da janela, nossa taça vai vir. Estranho o barulho dos meninos. De tsunami no Índico, maremoto pacífico. Selva de concreto, tá na mira dos malandros. A deriva não boiando em terra firme, conquistando. Tá em cárcere privado, já que a rua tem um dono. Avisa lá o filho da puta que o comando tá tomando. Alma negra jamais roubará minha alma. Pirata invade a cidade e ninguém se salva. Nem Jack Sparrow navega com sua calma, porque minha arma te saudando uma salva. Tiros não me alcançam, tiros que te alcançam, balas que vão no alvo enquanto os piratas avançam. Corra pra sobreviver, que a maré vai te encontrar você. Viver, viver.